Com certeza você é muito bem-vindo a mais uma viagem musical através da mensagem do Hip Hop Nacional. Com vocês, de Vitória. Com vocês, Vila Velha. Com vocês, Cariacica. Com vocês, Coserra. Com vocês, Jota 3. Chegou a minha vez. Sempre inspirado pela rua. Enquanto o disco toca, vim pra mostrar que o hip hop é bem mais que a revolta. Jota 3, mais uma vez, bem acompanhado. Levando, preste atenção, meu irmão. Freestyle é o comando, é o comando. De Vitória, de Vitória, de Vitória, Vila Velha, cara, assim, coserra. E você quiser me julgar, se o rap te incomodar, e você quiser me julgar.